Antrax 2013. Mais uma reflexão. Yeah. Siga em frente, motherfuckers. Vai. Coração dilacerado, esmagado, cheio de caco de vidro, que machuca o que sobrou daquele quadro que era tão lindo. A obra de arte pintada com antiga técnica, da mão livre, o sentimento presente exposto na tela. O pintor não está vivo pra saber aonde a sua obra chegou, mas eu sei que de alguma forma muito feliz ele ficou em saber que alguém se identificou com as suas pinceladas, sem pretensão, apenas pra ver sua alma eternizada. Talvez algum espectador veja além do que está ali e consiga decifrar, viajar e refletir. Tudo foi feito de uma forma com que seja prazerosa a contemplação daquela enorme moldura que guarda um todo, ou apenas parte de uma vida que foi vivida intensamente. Todos os erros eliminados com a redenção da sua mente. Na lembrança dos que ficam, apenas motivo pra sorrir. Está marcado na pele de todos uma pequena cicatriz. Did you pick the wrong one? Did he break your heart? Started acting crazy when you wanted to part. Did you pick the wrong one? Did he break your heart? You started acting crazy when you wanted to part. O segredo, ou um dos segredos de toda a vida, é eliminar todo o apego que sentimos pela matéria viva. Pessoas vão e vêm, e a gente não tem controle. Eu sei que é foda, a gente sofre ainda mais quando chega a noite. Não tem ninguém pra distrair e fazer o corpo suar. É só você e mais ninguém, então aprenda a lidar com que um dia você vai perder e ninguém vai impedir. Viva um momento, seja intenso, depois deixe tudo seguir. Vai estar ali a sua obra e ninguém vai destruir. É imortal a obra da alma, não se preocupe, pode partir. Você escolhe o tipo de arte que você vai pintar. Desde o começo da sua vida, você já pode optar. Ou pelo menos no momento em que a consciência já está treinada, no momento em que você escolhe entre a tela certa e a errada, já pode considerar a importância das suas mensagens. Vai ter sempre alguém esperando pra embarcar nas suas viagens. Vai. Did you pick the wrong one? Did he break your heart? Started acting crazy when you wanted to part. Did you pick the wrong one? Did he break your heart? You started acting crazy when you wanted to part. Siga em frente, motherfuckers. Trax 2013. Reflexões.